jeito eu já tentei mudar. Com paciência eu chego lá. Olha, amor, sei que não devia te falar assim. Se te magoei, tente esquecer. Esse meu jeito eu já tentei mudar. Só tenho medo que te roubem de mim.